No sábado, 7 de maio, foi realizada a votação para a escolha do terreno onde será reconstruída a nova Bento Rodrigues. O subdistrito de Mariana foi arrasado no dia 5 de novembro de 2015, após o rompimento da barragem da Samarco Mineração. Foram identificados três terrenos com capacidade para instalar a nova comunidade no município: lavoura da empresa ArcelorMittal, bicas da própria Samarco e carabina de um proprietário particular. Cada unidade familiar teve direito a um voto, além das igrejas católica e evangélica, que tinham propriedades no local. Das 239 famílias, compareceram à votação 223, ou seja, 94% exerceram o direito ao voto. O resultado final foi lavoura com 206 votos, carabina 15 votos e bicas 2 votos. Não houve voto branco ou nulo. O Ministério Público de Minas Gerais acompanhou a votação e garantiu sua legitimidade. Além disso, o MP organizou todo o processo de votação, com apoio da Comissão de Representantes de Atingidos e da Samarco, de maneira a garantir a maior participação possível e total transparência. Segundo o promotor de justiça Guilherme de Sá Meneguin, os atingidos tiveram amplo acesso a dados técnicos e aos locais que foram votados. Os próximos passos serão intensificar as análises periciais do terreno escolhido, elaborar o projeto arquitetônico e iniciar o processo de licenciamento ambiental. De acordo com o promotor de justiça, em todas essas fases, o MP estará atuando para garantir a plena participação dos atingidos, de maneira que seus direitos não sejam violados. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.